É uma bênção, aleluia. Não esqueça isso, né? O Senhor te fez uma bênção, glória a Deus. Nós optamos hoje pelo melhor, né? Nós temos o livre-arbítrio e cabe a nós fazermos as escolhas. Não esqueçam. Nós gostamos muito de botar culpa assim em Deus, no diabo, sei lá, nas pessoas. Mas não se esqueça que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que optar. Todos os dias quando a gente, nós levantamos, nós temos que fazer uma escolha. E que essa escolha seja andar com Deus, seja lá o que for. Seja a situação que for, vamos escolher andar com Deus, porque Ele é a vitória. Então a gente precisa tomar cuidado com o diabo, viu? Precisa tomar muito cuidado, porque ele vem com enganos e ele é sutil. Então nós precisamos da força do Espírito Santo. Já imaginou que Deus, Jesus pagou o preço, né? Mais caro que o céu tinha, que é exatamente o Espírito Santo, para que ele viesse morar em nós. O homem sem o Espírito Santo não pode andar com Jesus. Tá? Então quem nos santifica é o Espírito Santo. Tá, então ele vem para nos santificar, para fazer com que a obra de Deus aconteça. Ele é o poder. Não se esqueçam, nós somos só o vaso. Muitas vezes a gente quer, com a nossa força, resolver os problemas. Nós queremos, nós fazermos a ministração. Não é o caso. Nós somos os vasos e quem ministra é Deus. Isso que é legal. E Deus quer que seja assim. Então nós precisamos que o Espírito Santo esteja, sabe, operando ativamente na nossa vida. Não se esqueça, o Espírito Santo é o endereço, é você. Ele mora aí, ele desceu do céu e veio habitar em cada coração. Por isso que nós precisamos, o crente precisa ser cheio do Espírito Santo, o cristão. Ele não pode ficar sem essa plenitude do Espírito Santo, porque é ele que nos guia à verdade. É ele que nos convence do pecado, tá? É ele que traz a revelação da palavra de Deus. É ele que nos fortalece. E é ele que nos leva a andar nesse amor de Deus, fazer com que esse amor cresça dentro de nós. Outra coisa, quando a gente está amando uma pessoa, não é que Jesus está aqui dentro de mim amando as pessoas. Não é. É o amor dele, é aquela qualidade de amor. Não esqueça que nós temos a natureza de Deus. Amém? Nascemos de novo, nós temos a natureza dele. Então a natureza de Deus é amor. Nós temos essa natureza. Agora, nós que temos que crescer com essa natureza. Então, por isso que a prática do amor, né, nós conquistamos através da adoração. Estamos praticando a adoração, o amor de Deus começa a fluir. Ele cresce, ele vai aumentando. Quanto mais eu adoro a Deus, mais eu tenho capacidade de amar. Quem, né? Quem me conta? O chato. Aquele que está contra, cara. Aquele que só faz atrapalhada, meu. Sabe por quê? Uma coisa, nós não... Deus já me deu uma visão assim, gente. Se eu não tivesse a orientação de Deus, até logo... Tchau, gente. Não posso fazer nada. Eu não ia poder aqui falar de amor de Deus. Vamos virar a página da Bíblia. Rasga, queima esse negócio de amor de Deus. Eu nem sei o que é isso. Eu não posso ensinar. Então, o Senhor me deu uma visão assim, gente. Olha, se não é o amor de Deus. Deus não podia falar isso para mim se eu não tivesse uma condição de amor. Deus fala com você no nível que você está espiritual, amém? Você ouve Deus no nível que você está. Por isso, se você crescer mais, você pode ouvir mais de Deus e fazer mais. Se você não cresce, é bebê, é criança, Deus não pode falar tal coisa para você, que você não tem capacidade, você não sustenta aquilo. Você não tem condição. Então Deus me mostrou assim, ó, um penhasco e duas mãozinhas aqui, uma aqui, segurando os dedinhos. Ou eu faço assim, piso em cima, ainda deixo gritar bastante e joga para baixo, ou eu vou puxar e pôr aqui para cima. Tá ok? Se você vê uma situação dessa e você anda no amor de Deus, é óbvio que você vai agachar e agarrar e pôr aquela pessoa lá para cima. Mas quando você puser aquela pessoa lá para cima, ela vai pegar uma faca e sentar nas suas costas. Mas você ama. Você não vai... É chance que Deus dá para as pessoas serem salvas. Então, isso que o pastor David fala, que é sustentar o sangue de Jesus. Você é capaz de sustentar o sangue de Jesus? Para que uma pessoa que está contra você seja salva, se arrependa. Então, você tem que andar no amor de Deus. Amém? Amém. Estão me acompanhando no estudo? Então, por isso que nós temos que, precisamos desse Espírito Santo, porque nós não precisamos ficar adorando o Espírito Santo, que é Ele que nos dá a condição de adoração, de adorarmos. Então, Ele está aqui dentro, conforme eu estou adorando, Ele vai me enchendo com esta adoração, Ele vai me capacitando mais e mais para eu adorar Jesus, para eu adorar o Pai. Então, é na força do Espírito Santo. Todos os cristãos precisam ser cheios com o Espírito Santo. Tá ok? Então, o Espírito Santo é que nos dá força. Então, veja só, eu acho lindo assim Jesus falando. Olha, as ovelhas, as 99, estão no aprisco. Deixa elas lá. Deixa elas lá, porque eu preciso ir atrás daquela uma, única, que está fora, que está perdida. Eu preciso, veja só. Então, quando Jesus fala isso, ele está interessado na salvação daquela alma, não importa o preço, o risco, a dificuldade, né, o trabalho que vai dar para ir buscar aquela ovelha que está lá desgarrada, que está perdida. Então, isso ele está também concedendo a nós a condição de buscarmos as pessoas que estão fora do aprisco. A preocupação de Deus realmente são as almas. Então, vejam, uma alma vale muito para Deus. Ah, já tem 99 aqui? Deixa aquela uma lá, né? Já estamos com lucro. Não. Uma, para Deus, é muito. É tudo, porque Deus ama incondicionalmente, tá? Então, nós precisamos crescer no amor. Sabe que quando a gente vai crescendo no amor, nós vamos tendo paz. O amor traz paz. O amor, sabe? Sabe aquela vida mansa, vida boa na rede, olhando o mar, assim? Sabe por que eu falo isso, gente? Porque isso é o lugar onde eu consegui ver mais a quietude de Deus. Assim, para exemplificar o que é essa paz, o que é essa tranquilidade, quando eu vejo isso que Deus fez, essa natureza, a imensidão daquele mar maravilhoso, azul, verde, como você queira, que ele muda de tom, né? Sabe, aquelas ondinhas brancas que enfeitam, aquela areia amarelinha, aquele coqueiro que mexe com aquele sol azul, aquelas nuvens. Gente, isso para mim, se eu estiver sozinha num lugar desse, me mostra, assim, tranquilidade e paz. Então é o lugar, assim, mais perto de onde eu consigo ver a paz, a tranquilidade de Deus, tá ok? Então é isso que tem que estar dentro de nós. Essa paz, essa tranquilidade. E nós temos a condição de termos isso. Quando amamos, então nós precisamos amar. Então, gente, não está enlatado no supermercado o amor de Deus. Não adianta, ai, Deus, me ensina a amar, me ajuda, eu preciso amar mais. Coloque o seu amor dentro de mim, já foi colocado na hora que você nasceu de novo. Tá? A qualidade dele, de amor, já foi lá. Foi transformada aquela qualidade velha, né, de morte espiritual que nós recebemos de Adão, pela qualidade de Deus, a vida dele. Agora nós temos dentro de nós, é igualzinha, é a mesma vida. Então nós não precisamos culpar Deus ou pôr desculpa nos nossos erros, porque não é preciso mais haver isso. Nós temos que sempre corrigir, sempre, os nossos erros. E se tem uma coisa que o amor de Deus faz na minha vida, e eu creio que se vocês forem observar também, vocês vão chegar à mesma conclusão, que o amor de Deus é um tremendo desafio, porque você tem que testar mesmo, ver se você está amando ou não. E aí você derrota o diabo se você está amando. Ele não acha nenhum lugarzinho aqui para acabar com a sua vida. Então é isso que é o legal. Eu tive que fazer tanto este desafio desde que eu comecei a ir na igreja do pastor David, porque tantas coisas aconteceram, porque é óbvio que o diabo nunca queria que eu fosse lá. Porque eu fui lá aprender. Eu aprendi uma boa lição lá, aprendi mesmo. Sabe, uma lição de vida, como andar com Deus, como superar as circunstâncias, como vencer o diabo. Eu tive que aprender isso tudo. E cada vez era um desafio. Se eu não enfrentasse cada situação baseado na oração do dia a dia e ficasse com medo de enfrentar agora outra vez aquela situação, não vou aguentar, eu estava derrotada na mão do diabo. Então, eu enfrentava as situações, mas aí já não dava mais enjoo, não dava mais mal-estar, e eu fui vencendo, porque Deus nos dá força quando nós enfrentamos um inimigo desse, com o amor dele. Então é muito importante nós passarmos um momento a sós adorando a Deus. Gente, Isso muda a nossa vida, isso cura o nosso físico, as enfermidades. Porque nós começamos a ter a paz. E a paz, ela é gerada dentro do amor perfeito. O amor de Deus. Tá valendo isso? Gente, você não vai achar em lugar nenhum. Só em Jesus. É, o Senhor nos deu essa condição. Então, quando Jesus diz, eu acho lindo ouvir isso de Jesus. Deixa as 99 lá, as ovelhas. Elas estão bem. Mas eu preciso ir atrás daquela uma que está perdida. Aquela uma que está desgarrada. Então, a preocupação do Senhor é com as ovelhas que estão desgarradas. E se nós não tivermos bom testemunho é assim. Nossa, eu fui atravessar a rua, o carro ia me pegar e um anjo me puxou. Amém, isso é legal, gente. Mas isso não quer dizer que você está amando, cara. Tá? Então, o bom testemunho é você levar um soco daqui e virar do outro lado e falar, dá outro soco. Vai, e daí? Eu não vou vomitar, não vou ter enjoo, eu estou perfeito aqui no amor, eu estou aguentando, eu amo, não adianta, eu não vou sair desse lugar. Então, nós só conseguimos servir a Deus se nós estivermos neste lugar de amor. Quem não está nesse lugar de amor, não consegue servir a Deus, porque o diabo vai dar um chega para lá. Ele acaba com a pessoa. Amém? Então, queridos, vamos buscar o amor de Deus, vamos buscar um momento para adorar o Senhor, nós vamos andar em vitória sempre. Amém? E isso aqui, ó, esse livro do Benihim é demais, bem-vindo, Espírito Santo. Como experimentar a dinâmica obra do Espírito Santo na sua vida? É uma dinâmica, gente. A palavra de Deus é uma dinâmica, sabe por quê? Cada vez que eu ponho em prática a palavra de Deus, ela funciona. Então, ela não está lá uma coisa do passado escrito lá na Bíblia que aconteceu. Uma vez eu disse para o meu marido e para o meu pai, ah, é? Vocês foram lá na igreja? E aí? O Deus lá pregado estava vivo ou morto? Ele é um Deus que era ou que é? Quais os milagres? O que, que Jesus fez hoje lá? Então, não adianta a gente ficar aqui relembrando o que Jesus fez. Nós temos que viver. É óbvio que é muito bom saber que Deus fez e louvarmos sempre, porque Ele nos livrou, mas nós não vamos ficar lá naquela condição lá. Aquilo já foi, hoje nós estamos aqui. Então nós temos que louvar o Senhor aqui. Então a palavra de Deus tem uma dinâmica tremenda. Quando você põe ela em prática, ela funciona. Tá? Sempre. O mesmo Espírito Santo que abriu o mar vermelho no meio, que abriu o Rio Jordão no meio, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de nós. É o mesmo poder. Então nós temos que andar nisso. Porque Deus falou, ó, provar e vede. Deus falou, prova, me prova. Vamos provar Deus, gente. Vale a pena. Paga o preço de ficar na presença de Deus. Você vai vencer. Sempre. Então esse livro aqui dá assim, uma coragem, dá uma vontade. Ah, eu quero... Ai, Benihim, mas não é o Benihim que vai dar o Espírito Santo para nós. Ele só está testemunhando, ensinando, dando exemplos, mostrando... Como que é? Então vai lá, faz e você vai também ter. Deus muda a vida mesmo. Amém. Da Joyce Meyer, campo de batalha da mente, vencendo a batalha da sua mente. Ô, gente, onde é que o diabo vem atacar? Na mente. Então ele vai usar os pensamentos. Então por isso que a gente nasceu de novo, aquele modo de pensar antigo não vale mais. Tem que ser mudado agora com a palavra de Deus. Por isso que a gente lê bastante a Bíblia. Crente não está lendo a Bíblia? Está por fora. Mas lê o quê? Ah, eu vou abrir aqui no meião assim, ó. Deixa eu ver se hoje Deus está comigo. Sorte. Não tem sorte com Deus. Né, gente? Tem muita gente. Vamos tirar uma palavrinha hoje, ver o que, que Deus vai falar com a congregação. Abre aí, fecha os olhos. Gente, cada um vai abrir num lugar. Nós vamos pregar qual, então? O pastor tinha essa mania, né? Tchá, abria assim, tchum. Aí um dia ele abriu. Vocês já viram? Acaba o capítulo aqui na folha aqui embaixo. Ponto final. Vira, não tem nadinha escrito. Ele abriu, era aquela página em branco. Falou, hoje Deus não tem nada para falar aqui. Tá vendo? Fica andando à sorte. E o dia que Deus não te der uma palavra, meu, você morreu, acabou. O diabo já te pegou. Onde que Deus já viu? Não tem palavra. Fica lá abrindo, vamos ver o que Deus vai falar hoje. Bom, gente, mas nós estamos falando de campo da batalha. É a mente. O diabo quem não lê a palavra de Deus, que a mente tem que ser renovada. Você já experimentou ouvir uma música o dia inteiro, gente? Pega 5 dias ouvindo uma música de noite. Você acorda, aquela música está dentro de você. Vão falar, para, pelo amor de Deus, que você está cantando essa música. Né? Não, aquilo fica dentro de você, porque a alma tem um poder de assimilação. Quando você lê muito a palavra de Deus, a sua mente, a sua alma vai assimilando e ela vai começar a pensar naquilo. Então, a sua alma é renovada, a sua mente. Eu digo alma e mente, peraí, não vamos fazer confusão. Eu não estou fazendo confusão. Existem três atributos dentro da alma, que é a nossa mente, onde está o intelecto, a razão, a nossa vontade própria. Você tem uma vontade própria. Só que antes de você nascer de novo, ela era guiada bem de acordo com o seu pecado e aquilo que o diabo punha. Agora você nasceu de novo, a sua vontade própria tem que ser sujeita à vontade de Deus. Ela tem que gostar da vontade de Deus. Tá? E também as emoções, é outro atributo que mora dentro da alma, que compõe a alma. Então são três os atributos que compõem a alma. Então a nossa parte, essa parte nossa que governa a nossa vida, mas tem que estar submissa ao Espírito, que é a outra parte, da onde nós nascemos de novo. Então, a mente é aonde o diabo ataca, e ele quer ver se você cai. Você já viu bombardeio, gente? Você vê lá, ligar na televisão, aquelas guerras lá, aqueles bombardeios? O diabo faz isso na mente, ele pá, pá, pá, pá, pá. Afinal, você está pensando o quê? Quantas ideias você já teve? 80? É bombardeio. É isso aqui, batalha. Então, por isso que nós precisamos encher a nossa alma de palavra de Deus. Se você lê bastante a palavra de Deus, por isso que eu falei, abre assim no meio a Bíblia, não é isso. Então, comece com um livro pequeno da Bíblia, você vai saber logo o assunto que ele está dizendo. Pois lê bastante vezes, 20 vezes, 30 vezes, passa para outro, passa para outro, passa para outro, a sua mente vai assimilando, você vai começar a pensar nisso. Quando o diabo vier, pá, pá, pá, o seu espírito se levanta e tem aonde agir na sua alma, porque já houve uma assimilação da palavra. Já tem coisa armazenada lá na sua alma, entendeu? Dá para fazer o download. Quem não sabe disso aqui ainda? Gente, as crianças sabem. Nós velhotes aqui acho que não estão sabendo, mas as crianças sabem. E aí já tem lá dentro, porque antes fazia download era programa velho, meu. Só coisa de diabo. Não vai dar, acabou, não tem jeito, é isso mesmo, desespero, tristeza, revolta. Estão me acompanhando? Amém. Agora não, quando o Espírito Santo vai lá no programa, já tem coisas dele lá. Então ele vai usar o que você assimilou, que está lá, que você nem sabe que você assimilou. Você nem sabe, mas está lá, porque é um poder. O Espírito Santo vai lá e age naquela área, onde a palavra já está lá. E você, então, através do Espírito Santo, vai começar a meditar na palavra de Deus, em vez de ficar acreditando nas porcarias que o diabo está pondo na tua cabeça para parar você hoje. Ele quer ver se te pega. Tá ok? Ele quer ver se pega alguém aqui dentro da igreja hoje para acabar com a vida, para excluir. E, principalmente, ó, para de ouvir isso, porque não funciona. Funciona assim. Se você fizer, funciona. Então, atenção, gente. Vamos agora ler bastante a palavra de Deus. Leia alto. Se você ouvir o dia inteiro aquela música, meu, aquilo fica na sua cabeça. Então, se você ouvir a palavra de Deus bastante, não vou falar o dia inteiro, porque você tem outros a fazer. Mas um tanto por dia, aquilo vai ficar dentro de você. Ninguém entrou na escola hoje e amanhã é formado em, sei lá, engenharia, medicina, não sei o que, nuclear. É? Não, leva bem uns 20, 30 anos, não é não? Então, gente, vamos começar, porque isso está crescendo dentro de nós. Valeu? Esse livro é muito bom para você saber bem o que é esta batalha, saber que tem um inimigo que fica rodeando aí, a gente não vê, graças a Deus, não sabia diabo. Mas ele fica zum, bem na cabeça, ele é terrível. Então, se não tiver a força espiritual lá dentro, você cai, vai andar de braço com o diabo. Agora, olha aqui, chaves bíblicas para a prosperidade financeira do Kennedy Reagan. Todo mundo pensa que tem assim, olha, justamente, né? Aqui tem um baúzinho, né? Você já tira tudo lá. Me dá aí um método, sabe? não existe uma metodologia assim, tal, você vai ficar, vai ficar bem financeiramente num dia tal, tal, tal. A palavra de Deus ensina que a nossa alma tem que estar próspera. Vocês acabaram de ouvir falar da mente. A mente, ela tem que pensar como a palavra pensa. Então, ela está próspera. Ela começa a ficar próspera porque ela pensa como a palavra. Então, Deus tem como abençoar e agir na área profissional, financeira também. Estão me acompanhando? Amém. Então, ele vai dar bastante exemplos, ele vai dar ensinos na palavra de Deus, mas nós vamos ter que submeter a palavra. Nós vamos ter que aprender a ouvir Deus. Muito cuidado com esse negócio de ouvir Deus. Não é assim, ó, gente, todo mundo fecha o olho, fica quieto e ouvir Deus. Você vai ouvir tanta bobeira, outro vai dizer, eu não ouço nada. Nós vamos ter que orar muito em línguas para saber o canal onde Deus fala. É treino, é diário, ora alto para ouvir. Para você ouvir aonde Deus fala e você vai começar a ser guiado pelo Espírito Santo. Deus fala assim, amém? Porque às vezes se a gente ouve a nossa mente, nunca vai acontecer, tá ok? Se a gente ouve o diabo, nós vamos ser prejudicados. Mas se nós ouvimos Deus, nós estamos sendo abençoados. Tá valendo? Amém. É, pois é, é isso aí. O Espírito Santo coloca as pessoas à nossa frente, né? Então a gente não precisa ficar andando atrás de para quem que nós vamos ministrar. Peraí, para quem que eu vou ministrar? Se não está aparecendo ninguém, calma, Deus vai colocar. Você não precisa ir lá na rua procurar. Deus traz um telefonema, alguém, não é assim? Deus sabe quem que ele vai confiar na sua mão para que você possa falar dele. Glória a Jesus. Mas hoje o que eu quero falar com vocês é um pouco sobre esperança, que Deus colocou muito no meu coração. A pessoa que não tem esperança, ela não tem fé. Então não vai acontecer o milagre. Mas espera aí, esperança, existe dois tipos de esperança. Uma esperança que é da alma e uma esperança, assim, da alma eu digo no sentido natural. Esperança natural, que todo mundo tem, quem não anda com Deus, quem não sabe ser guiado pelo Espírito Santo. E a outra esperança é da alma, mas ela é influenciada pela fé. Então vamos dar um exemplo da esperança natural. A esperança natural é assim, ó, se Deus quiser, até o fim do ano, eu vou comprar um carro. Eu vou mudar de emprego. Não, já foi prometido. Sabe, eu vou, sim, acabar de pagar minha casa. Ah, vai dar certo, eu vou. Isso é uma esperança, queridos, natural. Não é a esperança que vem de uma fé verdadeira do Espírito. Porque a esperança que vem do Espírito, é bom você saber isso. A esperança que é baseada na fé, porque toda a fé é baseada na palavra de Deus, ela tem uma visão, ela tem uma imagem. Eu posso falar isso para vocês com toda segurança pelo que eu estou fazendo. Porque antes de eu estar fazendo o que eu estou fazendo agora, Deus me deu a visão. Deus me deu uma imagem e eu fiquei estabelecida naquela. Então, a esperança é como se fosse um carimbo lá dentro de você. Algo que ficou muito bem esculpido lá dentro, uma visão, uma imagem, baseado na palavra de Deus. Então, essa esperança vai ser concretizada, vai acontecer. Então, vamos dizer que você precisa da esperança na área física, de saúde, vamos dizer. Então, você não tem que esperar assim, ai, se Deus quiser, esse remedinho vai fazer efeito. Ai, mas acho que até o fim do mês eu vou ficar curada. Acho que isso, essa é uma esperança natural. Se Deus quiser, esse médico vai acertar esse tratamento. Gente, isso é uma esperança natural. A esperança que a fé traz é que eu sou curada e acabou. Tem que ter essa imagem dentro de você. Você tem que ter essa imagem da saúde. E quem traz isso é a palavra de Deus. Por isso que a esperança baseada na fé, ela traz o milagre. Então, nós precisamos aprender isso. Ou então, a pessoa quer um emprego, quer, a área financeira está ruim, então ela fica, ah, se melhorar a bolsa de valores, se, fica isso nessa esperança, isso não é fé, não vai adiantar nada, se vai ter mais venda, se não vai, se vai ter mais emprego. Nós não Estamos baseados nisso. A fé não é baseada em nada. Tá? A esperança baseada na fé é de que Deus é, Jesus é a solução e acabou. Então, você vai ter que receber a imagem dentro de você. Então, não precisa ser só para o seu chamado, para o seu ministério, como Deus fez comigo. Orei muito em línguas, um belo dia, né? O Senhor foi colocando a visão dele para o meu chamado, eu fui sabendo o que, que era, e aquilo ficou igual um carimbo lá dentro. Tão forte, tão forte, tão forte. E eu tive a força de Deus para lutar para que aquilo acontecesse. Tá certo? Então, se você tiver isso dentro de você, você vai ter a força de Deus para lutar, para o milagre acontecer. Aí que está a diferença de uma oração que leva você a um resultado, um final de vitória, e uma oração, sem fundamento, uma oração religiosa que não vai trazer milagre nenhum. Vocês estão me acompanhando? E é, então, existe essa diferença de uma oraçãozinha que não tem fé, que não é baseada na palavra. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu confessei muito a cura e a pessoa morreu. Não foi colocado dentro daquele coração a imagem da cura, a visão, vocês estão me acompanhando? Não foi, a pessoa até pode confessar. Tá certo? O Gary mesmo conta um testemunho que ele foi no cara lá, morreu, que ele era, acho que ele era da aeronáutica lá dos Estados Unidos, um cara, assim, se você olhar, pô, um cara para ter um cargo desse é um cara forte, né? Um cara, sabe assim, de guerra. Mas ele contraiu uma doença, ele teve lá um câncer, uma doença, e ele morreu. Então, chegou lá no enterro, o Gary falou, quando acabou o enterro, tudo, ele foi cumprimentar a esposa. E disse, parabéns, você organizou, isso foi tão maravilhoso, né? Todo esse velório, tudo que foi uma coisa assim que tocou o nosso coração, foi maravilhoso, você fez muito bem. Ela disse assim, eu fiz tudo o que ele mandou. Ué, mas ele não confessou a palavra? Eu falei assim, ele confessou, mas ele morreu. Quer dizer, ele creu que ele ia morrer, tanto que ele deixou tudo certinho. Olha, no meu velório eu quero que você faça assim, Tudo que ele fez foi ordem dele, não foi da mulher. Então, a imagem da cura não estava no coração dele. Estão me acompanhando? Gente, você tem que ter essa imagem dentro de você. Bom, mas eu não tenho ainda a imagem, então está faltando oração. Então, você tem que ficar quieto, sentado lá, orando em línguas. A confissão da palavra de Deus ajuda bastante, porque os versículos que você está confessando, eles vão gerar fé em você. O Espírito Santo vai fazer isso. Vai fazer com que aquilo que você está falando gere fé, vai começar a trazer a visão do que a palavra diz. Você vai se estabelecer naquilo, você vai crer. Por isso que a pessoa que está com a esperança na palavra de Deus, ela tem paz. Porque ela está confiante. Tá ok? Então, vamos começar por aqui primeiro, Hebreus. Está valendo isso, queridinhos? É bom saber isso, né? Tá? Eu fui aprendendo essas coisas sem saber nada. Eu fui orando e foi acontecendo. Se você orar muito e não souber, vai acontecer. Mas se você está querendo chegar lá e se você sabe como funciona, é melhor. Hebreus 11. Tá valendo? Gente, é preciso ter esta esperança. Tá? Então, 11, versículo 1, a Bíblia diz. Está aberto aí? Ora, a fé é a certeza, certeza. Isso, de coisas que se esperam. Está certo? A fé você tem certeza, acabou. Você está esperando alguma coisa que você tem fé. Está ok? De coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé, você está estabelecido. Você só pode ter fé se você tiver a palavra de Deus dentro de você. E fé é o seguinte, quem tem essa esperança, porque ele diz ali que você espera, tá? Em coisas que você não vê. Você espera porque você tem fé, tá ok? Bem assim, ó, não é? Quem sabe até o fim do ano eu vou comprar meu carrinho. Não, você não tá com fé nem coisa nenhuma. Tá ok? Bom, ou então, ah, eu vou ser curado, mas não vai. Não tá com aquela força. A fé dá força para você. Então, essa fé é o seguinte, essa esperança. O que foi, não será mais. Aquela situação que foi até aqui, até agora, a esperança é isso. Não vai ser mais. Isso nós podemos ter o testemunho através de Abraão. Vamos abrir lá em Gênesis. Está valendo? O que foi, não vai ser mais. A sua vida, o que foi até ali, não vai ser mais. Porque agora você está esperando naquilo que você crê, que é a palavra de Deus, ele falou com você. Por isso que nós precisamos ter a palavra rema. Vocês sabem que a palavra rema, você pode estar lendo a Bíblia aqui, e de repente tem uma palavra aqui que falou com você. Deus falou comigo, isso é a palavra rema. Então você anda nela. Quem não teve palavra rema ainda, quer dizer, não foi tocado por uma palavra, vai orar mais em línguas, vai adorar mais o Senhor, que ele vai te dar essa palavra. Muitas pessoas desanimam porque elas não têm essa esperança. Ah, eu tentei, não deu certo. Gente, não é tentar, é andar. Jesus não é tentativa, é vida. Você tem que andar com ele. Tá? Você tem que aprender a andar com Deus. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Enquanto nós oramos em línguas, o Espírito Santo está nos ajudando em todas as áreas. Tem que orar bastante em línguas. Ah, mas se você orar muito em línguas, a igreja lá falou, que deixa a igreja falar. A Bíblia disse que quando eu oro em línguas, eu falo sobre a ação do Espírito Santo, mistérios. Que mistérios, hein, gente? Que Deus não quer falar? Não, mistérios que antes eu não sabia andar com Deus e agora eu estou aprendendo. Candoromoko, Xaramaria, Labacá, o Espírito Santo está me ensinando os mistérios que antes eram, mas agora está sendo esclarecido. Que jeito que eu vou ter essa esperança? Como que eu vou andar na fé? Como que eu vou ser bem-sucedido? Como eu vou ser protegido contra o mal? Ah, você está achando que o mal gosta de você? Não, odeia você. Como você vai ser protegido dele? Em todas as áreas. Está valendo? Então você tem que orar bastante, confessa a palavra de Deus, vai falando. Pega três versículos. Eu nem vou falar para você sentar lá e ficar falando três versículos, você dorme na metade do meio, do primeiro, metade. Ali no meio você já dorme. Dorme que eu sei, eu já dormi muito. Era muito peso, eu ficava já assim, ó. Ai, eu andava assim, ó, lá no meu quarto, confessando a palavra. Sério, gente. Sério, aí tinha um sofazinho, eu inclinava lá e ficava assim, e a cama assim, ó. Deita, deita. O diabo, né? Lógico, eu não estava aguentando. Porque a minha mente não era aquilo ainda que eu estava confessando. Eu não sabia que horas que eu ia confessar. Depois do almoço, o olho fazia assim. Ai, aí era pior. Às 7 horas da noite, mais horroroso ainda. Não sabia que horas que eu ia confessar. Eu estava fazendo. Aí um dia o Espírito Santo me deu a ideia. De manhã, bem cedo, você está bem acordada. E realmente, gente, foi o que me livrou. Aquilo me deu força. Até meu cachorro sabia. Quando dava 1 hora, ele vinha lá na porta. Ele vinha, ele sabia que eu ia acabar a minha confissão. Já sentava, eu nem precisava olhar no relógio. Era certeiro. 1 hora. Eu tinha confessado a palavra, aquilo me estabeleceu lá, aquilo foi gravado dentro de mim. Então, olha só, Gênesis 15, abre aí um instante. É muito importante ter esperança, mas não é esperança que no fim do ano você vai comprar um carro, que a sua vidinha vai melhorar. Tem uma esperança que aquela pessoa vai mudar, vai ficar boazinha. Não vai ficar boazinha. Sei que tem que ficar bonzinho. Tá certo? Quando você ficar bonzinho, deixa o outro ficar ruim, não tem importância. Não vai te afetar, você vai ter paz. Tá ok? Então, ó, Gênesis 15, versículo 1. Vamos começar por aí. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, Que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno e Eliézer? Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, não será. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus fala cada coisa, gente, que a nossa mente não alcança, tá ok? Por isso que nós vamos precisar andar no Espírito, porque a mente humana não alcança o que Deus fala. Quando Deus fala para você uma coisa, é impossível para você, não é para Deus. Por isso que eu vou ter que chegar lá no impossível de Deus. Eu vou ter que crer no impossível de Deus. Por isso que a oração é importante. O que, que você está achando que é impossível para você? Pô, o cara tinha 99 anos. Como que esse homem ia gerar um filho em Sara, que tinha 90? Essa mulher, aliás, já tinha passado da menopausa muitos e muitos e muitos anos. Estava seco. Não tinha como. Não tem remédio que reverte isso, gente. Uma velhice. Me fala. Quer dizer, Deus teve que mudar a imagem que estava dentro de Abrão ou não? Teve. Você entende o que, que Deus tem que fazer conosco para nós recebermos milagre? Ele tem que mudar a imagem que está lá dentro, a visão. Por isso que o que foi até aqui não vai ser mais. O que foi não será, porque agora é a visão de Deus. Por isso que eu tenho que confessar a palavra, eu tenho que adorar a Deus. E essa visão é que vai estar tão forte aqui dentro de mim, que é como uma pedra esculpida. Gente, aquilo foi entalhado tudo lá. É um carimbo que está lá dentro e é aquilo que te dá força. Estão me acompanhando? Que é a esperança. Quem não tem essa esperança não tem milagre. Mas o Senhor ensina como que faz. Espera aí. Você quer ver como que o Senhor ensinou para Abrão? Ele ainda era Abrão. Não se esqueça que Deus mudou o nome dele para... Como é? Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. E Deus falou para ele: aqui, ô Abrão, toda vez que alguém perguntar qual é o seu nome, você vai falar pai de muitas nações. Abraão quer dizer isso. Toda vez que ele falava Abraão, muito prazer, Abraão, o povo... Muito prazer, pai de muitas nações. Belinho de 99 anos. O berço, imagina a tenda. Eles moravam em tenda, vocês sabem, né? Pois é. Lá na tenda, no canto, um berço. Ele esperou, gente, 50 anos, talvez, de casamento. 60, e o berço vazio. Então, ele olhava para o berço, não vai ter jeito. Não veio mesmo, agora é que não vai vir. Mas quando Deus pegou Abrão pela mão, vem cá, vamos acompanhar aqui o que está escrito, olha. Então, no 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ai, Jesus, gerado de mim? Como? Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. O que, que Deus fez? Pegou na mão de Abrão ainda. Vem cá, Abrão, vamos sair lá fora. Vem cá, vem cá. Agora, olha aqui o céu bem azulão, cheio de estrelinhas brilhantes. Muitas, dá para ver. Falou: isso, está vendo? Então conta. Você é capaz? Assim vai ser a tua descendência. A partir daquele dia, então veja lá o versículo seguinte. Deus falou isso, ele creu imediatamente. Ele creu. Quando Deus fala a palavra que está aqui, que você está lendo, você tem que crer. Vem cá. Pelas chagas de Jesus eu já fui curado. Não importa quanto bombardeio do diabo, não é. Não é, não é. Pelas chagas de Jesus sou curado, eu creio. Eu creio que eu tenho um espírito recriado. Estão me acompanhando? Não importa o que sua mente está pensando, você tem que saber o que está dentro de você. Estão me acompanhando? Você tem um espírito recriado, você nasceu de novo porque você aceitou Jesus Cristo. Uma pessoa que aceita Jesus, ela nasce de novo. Ela não é mais aquela pessoa. Agora ela tem a natureza de Deus e ela pode andar com Deus. E ela pode fazer o que Deus faz. E ela pode receber de Deus tudo. O morto espiritualmente não pode. Então, quando eu estou falando a palavra de Deus, eu não tenho... Por isso que eu não posso ser displicente na hora da confissão. Eu tenho que estar atento ao que eu estou falando. Por isso que nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Eu creio, você tem que falar. Porque a Bíblia diz que ele creu. Então você tem que dizer também, eu creio que eu sou sarado. Ou sei lá, que o Senhor é o meu provedor. Eu creio. Até o dia que isso vai ser estampado aqui dentro de você. Você vai ter essa visão e você vai ter paz. Porque Deus vai fazer o que ele cumpriu, prometeu, porque ele cumpre o que ele promete. Então Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, quer dizer pai de muitas nações. Muito prazer, pai de muitas nações. Eu sou pai de muitas nações. Por que que ele falava que ele era pai de muitas nações? Porque ele viu o céu repleto de estrelas e assim seria a descendência dele. Muitas nações. Muitos povos. Até hoje nós somos descendentes de Abraão. Aleluia. Deus é ou não é? Verdadeiro. Como que nós não vamos crer no que está escrito aqui? Nós não precisamos orar muito em línguas, adorar o Senhor, confessar a palavra. Diga. Nós temos que confessar a palavra porque Jesus é o que eu digo que ele é na minha vida. O que você está dizendo que Jesus é na sua vida? É um fracasso. Uma derrota, não tem jeito, é isso aí que você vai ter. Precisa renovar a mente. Amém? Amém. Romanos 4. Eu estava parada porque eu estava pensando. Estava ouvindo, para onde eu vou, Deus? Romanos 4. E se eu não ouvisse, hein? Então até logo, gente, vamos passar para as ofertas. Ah, não tinha importância, né? Paciência. Voltava na próxima vez. Acontece. Aleluia. Romanos 4, versículo 7. Achou? Gente, é importantíssimo confessar a palavra. Falar o que você é em Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus é em você. Isso vai ser estampado aí dentro. Porque o diabo começa um bombardeio. Que não vai dar, que não é, que não tem jeito, que não sei o quê. Ele começa a dar uma fraqueza. A palavra de Deus te dá força. Quando ela está estampada lá dentro, você tem que viver do que está estampado lá dentro. A visão. Quem não tem a visão, está derrotado. Vai desistir. Vai devagar pegando um outro caminho para lá. Entendeu? Então veja, versículo 17 de Romanos 4. Como está escrito. Eu falei 7 porque eu não enxerguei um. Mas agora eu enxerguei direito. Isso, 17, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vivifica o morto, não está com nada lá dentro, está tudo morto. Ele pôs vida. Abraão, esperando contra a esperança, não tinha mais jeito, mas ele esperou em algo que não tinha jeito, porque a esperança dele agora era no que foi estampado dentro dele. Ele viu as estrelas. Ele precisava ter uma imagem. Estão me acompanhando? Você tem que receber essa imagem de Deus. Oh, glória a Jesus! O que você precisa? Um super emprego? Comece a confessar a palavra, você vai ter essa imagem dentro de você. Amém? E etc. Você precisa de paz. Você começa a receber essa imagem. E você vai andar em paz, etc, etc, etc. você que precisa de ajuste, não os outros. Deixa para lá os outros. Então, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. As estrelas, lembra? É assim. Então, ele não esqueceu. Foi mudada a visão que ele tinha lá dentro. A imagem foi mudada. A imagem do berço vazio. Tá certo? Ele olhava no berço e já viu o bebê lá. Disseram que fosse cobertorzinho, travesseirinho, e ela ajeitava. Ô, filhinho, nana aí, bonitinho. Você já existe. Por isso que nasceu. Deus regenerou tudo lá dentro. Só Deus pode fazer isso, gente. Um velho, uma velha, tiveram um filho. Ninguém ia poder fazer isso. Sara não concebeu do Espírito Santo, não. Foi de Abraão, gente. Sério. Funcionou, deu tudo certo. Revigorou as forças. É verdade. É coisa natural, humana, aconteceu. Deus fez funcionar tudo. Nasceu Isaac. Estão me acompanhando, queridos? A imagem mudou. Você tem que deixar a palavra de Deus mudar o que era. O que era, acabou. O que foi, já acabou. Não vai ser mais, agora vai ser outra coisa. O que foi, não será mais, não se esqueçam. A esperança faz isso. A esperança que é de Deus faz isso. A que não é de Deus vai naufragar. Não vai dar certo. Estão me acompanhando? Bom, então ele diz, no 19, e sem enfraquecer na fé, amém? Porque se você enfraquecer na fé, a sua esperança, ó, bal, bal, murchou, acabou, valeu? Não é bom saber isso? Peraí, está acabando minha esperança, o que está acontecendo? Gente, alerta, isso é sério. Pode morrer. Pode acabar tudo. Tá valendo? Tá acabando a esperança, ó. Maratona, amigo. Vai orar em línguas, vai adorar o Senhor, vai ler Bíblia, até logo, gente, até logo o mundo, até logo todo mundo, eu preciso de Deus agora. Ou então esse negócio que vai acabar. Tá valendo? Uai, se você sabe isso, a escolha é sua. Abraão fez uma escolha. Qual foi? Crer. E você? Escolha sua. Se você crer, você verá a glória de Deus, Jesus falou. Ele não mente. Deus não é homem para mentir. Ele exaltou a palavra dele acima do nome dele. Ele cumpre o que ele diz. Você precisa saber disso. Tá valendo? Então, se você optar crer na palavra de Deus, você vai ter essa imagem, essa visão da palavra dentro de você. Fica lá no quarto orando. Ora em línguas. O diabo vai fazer tudo para te arrancar de lá. Para você parar de orar, porque ele morre de medo desse poder que a oração traz. Então ele precisa parar você de orar na hora, porque senão ele vai ser derrotado na sua vida. E uma vez que o diabo é derrotado na sua vida, e você é vitorioso, isso abrange muitas pessoas. Sempre. Valeu? Então, glória, glória a Jesus. Então, olha. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. E a idade avançada de Sara, né? Por favor. Nem duvidou, nem um pouquinho, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória, glória, aleluia, deu glória a Deus todo dia. 25 anos ele glorificou e confessou a palavra de Deus: eu sou pai de muitas nações, eu sou pai de muitas nações, glória a Deus. Agora vem cá, gente. Abraão tinha uma Bíblia desse tamanho na mão dele, não. Nem existia Bíblia naquele dia. Gente, como que ele foi confessar e dar glória? Você precisa saber de uma coisa. Ele tinha relacionamento com Deus. Faz diferença, querido. Como que você vai ter relacionamento com Deus? Candorobocoxê, yandarabaliahate, machê, candalaguá, para um momento da sua vida e vai orar. Vai ler Bíblia, vai confessar a palavra, adorar o Senhor. Você está tendo relacionamento com Deus? O Espírito Santo vai se manifestar? Ah, não tenha dúvida. Você é bárbaro. Você não vai ficar na mão nunca. Ai, que legal. Nunca. Isso é demais. Aquele homem não tinha. Hoje nós temos aqui, ó, podemos escolher o versículo que quisermos. Isso. São quantas mil promessas que tem aqui na Bíblia? Nossa, se eu pegar duas é o suficiente. Escrever e ficar lendo, falando. Depois orando em línguas e adorando a Deus por aquilo. Duas promessinhas tá boa. Já basta. Né? Porque aquele centurião muito sábio disse, Senhor, uma palavra sua, basta e o meu servo será curado. O cara entendeu o que é a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra era a essência, era Jesus, que ele era o verbo. Só uma palavra basta, é você, Senhor, nem precisa ir lá. Uma palavra. Tá valendo? É isso aí. Então, gente... No 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Como que Abraão tinha essa convicção? Porque a fé, amados, a fé não é isso, é a convicção de que vai acontecer o que você não vê. Mas porque você crê. Você tem uma convicção e essa convicção te dá uma total esperança. Essa é a esperança de Deus. Agora, assinalou aí? Lá na hora da prova, você vai ter que saber assinalar correto. Qual que é a esperança de Deus? É essa que não te deixa dúvida, que traz a imagem aqui dentro de você, da resposta da sua oração, que te traz segurança, te traz paz. Tá valendo? Então, por isso que quem ora tem esperança. Não está abandonado, não. Então, vê lá, agora Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos. Gente, essa palavra de Deus é demais. É Jesus. Ó, capítulo 15 de Romanos, versículo 13. E o Deus da esperança, tá vendo? Vos encha de todo gozo e paz no quê? No vosso crer. Finalizou? Para que sejais ricos de esperança no quê? No poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a esperança, ela traz esse poder que está no Espírito Santo. Você esperou, porque a palavra de Deus diz, esperei o quê? Confiadamente no Senhor, ele ouviu as minhas orações, se inclinou para mim, me atendeu. Então, gente, ouviu, Deus ouviu, porque eu esperei. Abraão soube esperar, ele não ficou, a gente não lê em nenhum lugar que ele ficou lá reclamando, murmurando, ai, sei lá, esse Deus, será que isso, ai, bababá. Não, ele só glorificou a Deus 25 anos. Ele deu graças a Deus. Ele confessou a palavra que ele era pai de muitas nações 25 anos. E Deus fez. Ele um jovem. E Sara também recuperou a juventude. E os dois tiveram um filho na idade avançada. Milagre. Milagre. Quem aqui não precisa de milagre? Todo mundo. Aleluia. Vamos continuando. Porque é de glória em glória, entendeu? Não adianta cansar. A fé não traz cansaço. Olha aqui, você quer ver a fé como que é? E o Deus que não dá esperança para ninguém, traz bastante cansaço, murmuração, para que você seja mesmo incrédulo, né? E fique bem fraco, não recebendo poder nenhum do Espírito Santo. Está escrito isso na sua Bíblia? Não, essa está, é da Bíblia do diabo. Qual Bíblia que você está lendo, hein? Faz favor. Ah, faz favor. Que Bíblia que você está lendo? Vamos ler juntos todos agora? Porque isso é a mesma tradução. Versículo 13 de Romanos 15. Todos juntos, um, dois, três. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então, minhas irmãs, quem tem esperança está com alegria e paz. Peraí, você está com alegria e paz? Não. Então você não está com esperança nenhuma. Então se você não está com esperança, está com a Bíblia do diabo. Joga ela no fogo agora, pega a Bíblia correta do Espírito Santo, de Jesus, e comece agora a falar a palavra verdadeira. Comece a confessar a palavra, adorar o Senhor, para você ter a esperança gerada pela fé. E quando você estiver confessando o versículo, você diga, eu creio. Porque eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio. E eu creio no que a Bíblia diz, ela é a palavra de Deus, ela é fiel. Vai falando isso para a tua alma acreditar. Você vai ser um super crente que vai derrotar todos os diabos que vierem na sua vida. Amém? Amém. Em nome de Jesus, glória ao Senhor.